Diretamente do campus da Universidade Federal de São Carlos, começa agora a entrevista ao vivo com o Lineu Navarro, candidato a prefeito de São Carlos. É a Rádio Fiscar nas eleições 2016. Muito boa tarde, meio-dia e 16 minutos. Agora sim, nós vamos começar ao vivo dos estúdios da Rádio Fiscar, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Carlos. Nós recebemos hoje o entrevistado Lineu Navarro, do Partido dos Trabalhadores, candidato à prefeitura. Boa tarde, candidato. Obrigado por sua presença. Boa tarde, Simone. Boa tarde, trabalhadoras, trabalhadores, ouvintes da Rádio Fiscar. Boa tarde, Lineu. Então, começo a entrevista pedindo que você se apresente. Quem é Lineu Navarro e por que você quer ser prefeito? Bom, eu vim para São Carlos em 1975 e vim cursar engenharia civil na USP. Fiquei um tempo na USP, depois eu vim para a Universidade Federal, passei no curso de pedagogia aqui, mas acabei concluindo meu curso de história, bacharelado na licenciatura, na verdade, naquela que hoje é a Unicep, a ISACER. Fui diretor de movimento estudantil, fui presidente do centro do diretório acadêmico daquela faculdade, fui diretor de sindicato, trabalhei por 14 anos na Previdência Social, no ex-INPS, de 82 a 96, fui diretor do sindicato da nossa categoria, sindicato estadual da nossa categoria, depois fui diretor da Federação Nacional dos Previdenciários e quando me elegi vereador, estou no quinto mandato, desde 97, quando eu exerci assumi o primeiro mandato como vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São Carlos. Fui presidente da Câmara também nos anos de 2009 e 2010. E nesse período, particularmente nos governos do Newton e do Barba, eu fui líder do governo em vários momentos daqueles governos exitosos do município de São Carlos. Eu sou candidato a prefeito municipal porque acredito que estou preparado para assumir esse cargo máximo do Executivo Municipal. Sou autor de mais de 100 leis no Legislativo, tenho experiência por ter sido líder do governo, por conhecer minimamente, de forma satisfatória, eu diria, administração pública, gestão pública, e tenho o objetivo de que a gente retome aquilo que era positivo na cidade de São Carlos, inovando em novas políticas públicas. O senhor ainda tem 28 segundos. Se quiser continuar. Senão a apresentação? Pode... Eu não sabia que tinha. Era cronometrado. Agora que eu estou vendo o cronômetro aqui. Para mim, o cronômetro é do tempo total, não do tempo parcial das perguntas. É o tempo por resposta. Perfeito, então. Já vamos dar continuidade, então, à nossa entrevista. Vamos falar agora sobre transporte e mobilidade urbana, que é um assunto que está no cotidiano das pessoas e afeta diretamente a sua ação diária para trabalhar, para estudar e tudo mais. O transporte público de São Carlos, especialmente o transporte coletivo de ônibus, está vivendo uma situação muito delicada e os usuários reclamam bastante. Além disso, motoristas, pedestres e ciclistas também falam e reclamam da falta de investimento em infraestrutura. Ou seja, está todo mundo insatisfeito. Quem usa carro, quem usa bicicleta, quem anda a pé e quem usa o transporte coletivo. Quais as soluções, o que o senhor pretende fazer para resolver essas questões? Olha, Simone, a primeira coisa que precisa ficar claro é que a questão da mobilidade urbana no município de São Carlos tem que ser precedida à execução, à construção de um plano de mobilidade urbana que seja construído em parceria com a sociedade como um todo, tem que ser precedido uma nova pesquisa de origem e destino na cidade de São Carlos. A última pesquisa nesse sentido foi feita nos anos de 2007 e 2008 e, obviamente, a cidade se expandiu demais. Alguns bairros localizando-se muito mais longe do centro do que era antes, a realidade de 2007, 2008. E a própria realidade das viagens que são feitas pelos cidadãos são-carlenses mudou muito de característica. Eu posso dar um dado e afirmá-lo com certeza, baseado em informações de engenheiros de trânsito da Prefeitura Municipal, que, por exemplo, naquela época, cerca de 19% da população usava o transporte coletivo. Hoje, 13% utiliza o transporte coletivo. Mudou muito para o transporte individual de automotores? Não. Mudou muito para a questão de motos, né? E mesmo as viagens a pé mudaram significativamente no município de São Carlos. Então, a pesquisa origem e destino vai determinar quais são as demandas pelos vários meios de transporte que a população hoje demanda no município de São Carlos, né? Então, o próprio índice de passageiros por quilômetro, que é um índice que mede a utilização do transporte coletivo, mudou radicalmente no município de São Carlos. Então, a partir dessa nova pesquisa, nós temos que construir, junto com a sociedade, um novo plano, um plano de mobilidade urbana, que inclusive é preconizado, estabelecido, exigido por uma lei federal e que São Carlos ainda não cumpriu essa exigência legal é do Plano Nacional de Mobilidade. É, existe recurso do governo federal, inclusive, disponível para que a gente possa contratar essa pesquisa e elaborar esse plano. A partir daí, nós vamos saber as demandas pelos meios de transporte da nossa população. Eu sei que hoje isso afeta profundamente a questão do transporte coletivo, particularmente afeta a comunidade universitária aqui do UFSCar. Tem muitas pessoas, né, das áreas da comunidade que utilizam o transporte coletivo, mas particularmente a cidade de Araci é a grande prejudicada hoje pelo verdadeiro caos que se instalou no transporte coletivo na nossa cidade. É, existiu um contrato com a empresa Atenas de 2004 até 2014. Nas vésperas desse contrato ser o primeiro período dele de 10 anos acabar, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, obteve uma liminar na Justiça que proibiu o Poder Executivo de fazer a prorrogação do contrato, isso em abril de 2014. Tá? É, se passaram 2 anos, a atual administração municipal começou a grande marca, uma administração ineficiente, ineficaz, que não cuida da cidade como deveria cuidar dos seus principais problemas, empurrou, né, com a barriga o problema para frente, chegando ao caos que está hoje. É, chegou mais ou menos no mês de julho, resolveram, antes de abrir uma concorrência pública para a contratação de uma empresa, resolveram fazer um contrato emergencial por 6 meses, né, num total arrepio da legislação pertinente. O contrato, a concorrência, inclusive, que foi aberto, o edital, está cheio de problemas, cheio de erros. Então, a solução é primeiro fazer o plano de mobilidade urbana para aí fazer uma nova concorrência pública na área do transporte coletivo. Candidato, agora o tema é desenvolvimento científico e tecnológico. São Carlos é a capital da tecnologia, nós temos universidades, nós temos centros de pesquisa, nós somos produtores de conhecimento. Como aliar esse conhecimento junto à produção, junto à administração municipal? Como o senhor pretende que esse conhecimento seja aplicado na sua gestão, caso eleito? Olha, a primeira questão que hoje, por uma decisão da Justiça, inclusive, a Prefeitura Municipal pode voltar a fazer convênio com a Universidade Federal através da FAI. É uma coisa que precisa se registrar. Na época, o ex-vereador Azuarte Martins de França, em 2006, entrou com uma ação contra a Prefeitura Municipal, conseguiu uma vitória parcial que proibiu que a Prefeitura Municipal de São Carlos estabelecesse qualquer convênio com os profissionais, com os professores, docentes da Universidade Federal de São Carlos via a FAI, o que era um verdadeiro absurdo, um descalabro. Aliás, diga-se passagem, ele faz parte hoje da chapa do senhor Ayrton Garcia à Prefeitura de São Carlos, como candidato a vereador. Então, primeira questão que é muito clara, nós temos que fazer na primeira semana de governo, fazer o que o Newton fez em 2001, na primeira semana de governo de 2001, o ex-prefeito Newton Lima Neto, originário, inclusive, dos quadros da Universidade Federal, ex-reitor da Federal, ele assinou um termo de compromisso de estabelecer o máximo possível de convênios e contratações do quadro de profissionais que tem as duas universidades públicas do município de São Carlos, que tem as duas Embrapas. Nós somos sorteados na cidade de São Carlos, temos duas Embrapas. Enquanto muitos municípios brasileiros disputam uma unidade Embrapa, nós temos duas. Nós temos a de instrumentação agropecuária e temos a fazenda, a Fazenda Canchim. Tá? Hoje, inclusive, eu acho, defendo que concretamente esse termo seria assinado também com a Unicep, que é uma universidade privada do município de São Carlos, mas que gera muito conhecimento, uma universidade de grande referência, não só na nossa região, mas também uma referência em todo o estado. Então, a primeira coisa é isso, você deixar claro, sinalizar claramente para a cidade, para a comunidade das duas, a comunidade universitária como um todo, que nós queremos a participação da universidade na geração de políticas públicas para o município de São Carlos. É aproveitar o conhecimento que é gerado nas universidades de São Carlos, nos institutos de pesquisa. São Carlos, para você ter uma ideia, tem cerca de 28 mil pessoas que são ligadas às universidades, das comunidades, os mestres, professores, doutores, pós-doc, e é injetado no município de São Carlos milhões de reais mensalmente pelo pagamento de profissionais, dos técnicos administrativos, mas particularmente pelas pesquisas que os professores, os doutores fazem em nossa cidade. Então a cidade tem que se apropriar, tem que trazer esse conhecimento que é gerado nas universidades para dentro do serviço público. Nós temos que retomar a construção da rede Sanca, que é uma rede de fibras óticas de alta capacidade na questão da comunicação na área de informática, que está parado, infelizmente. É dinheiro do governo federal que foi aplicado de início, particularmente foi no último mandato do PT na cidade, no governo do Barba, e que está parado, não está sendo aproveitado. Continuar dando prosseguimento à rede Sanca também, para poder se apropriar desse conhecimento. Então, essa é a nossa posição, estabelecer o máximo possível de convênios com as universidades, com os institutos de pesquisa do município de São Carlos. Vamos falar agora sobre meio ambiente e desenvolvimento urbano. Os dois estão juntos né, e dissociáveis. No entanto, nos últimos anos, a cidade de São Carlos tem vivido uma explosão imobiliária, condomínio, loteamento, residencial, prédios comerciais, shoppings, nascendo de tudo quanto é canto. A cidade também tem um plano diretor que ainda está sendo revisado. Isso tem gerado grande preocupação das pessoas que lidam com o meio ambiente, com receio de uma grande especulação imobiliária, uma especulação desordenada que venha a comprometer a questão ambiental de São Carlos, com suas mais de 700 nascentes, rios e áreas ainda de preservação. Nesta questão, caso eleito, o que o senhor pretende fazer para evitar que a especulação imobiliária comprometa o meio ambiente de São Carlos, mas ao mesmo tempo que a cidade possa se desenvolver? A primeira questão, que é óbvia, é recriar, né, um órgão que seja gestor da política ambiental do município de São Carlos. Por uma decisão da Justiça no ano passado, a Coordenadoria de Meio Ambiente teve que ser desmontada, né, o cargo deixou de existir e hoje está totalmente acéfala a política de meio ambiente na cidade de São Carlos. Não se sabe quem responde pela questão ambiental dentro da estrutura, dentro da máquina administrativa da prefeitura. Então, essa é a primeira questão, reconstruir, né, até para que os fiscais ambientais possam ter um lugar que trabalhem, possam ter uma chefia para quem responda, coisa que não acontece hoje na Prefeitura Municipal de São Carlos. Eu defendo algumas questões na questão ambiental que é exclusivo, até defesa do meu mandato. Eu sou autor da lei que criou, né, o IPTU Verde do município de São Carlos. Acho que tem que ser ampliado, né, um incentivo fiscal para que as pessoas tenham alguns critérios ambientais nos processos construtivos, nas suas edificações, tem que ser ampliado. Quando nós criamos a lei do IPTU Verde, eram dois critérios que até hoje só eles são cumpridos, que é a questão de ter árvores em frente à calçada e a questão da área permeável, né, as águas de chuva de interna da sua propriedade. Eu defendo que seja ampliado. Em São Vicente, então, 23 critérios que as pessoas podem se utilizar como incentivo fiscal. Isso é uma questão. A questão do plano diretor, ele está na Câmara, chegou atrasado, o prazo dele chegar a 2015, chegou agora, recentemente, chegou esse ano, porque depois de 10 anos estava previsto a revisão do plano diretor, então chegou, está em discussão na Câmara, e na verdade, vamos ser muito claros, Simara, é apenas um novo plano de macrozoneamento do município de São Carlos. Ele não altera basicamente nada que fosse estruturante decidido lá atrás, o que é um alento até, né, porque esperar que essa administração fizesse algo mais transformador poderia implicar, né, num redesenho, né, das linhas estratégicas do nosso crescimento urbano, porque o plano diretor, no fundo, ele prevê isso, além de uma série de legislações que ele prevê, que infelizmente ainda não foram instituídas em nosso município. Eu cito uma que já deveria ter sido criada, transformada em lei, a questão do IPTU progressivo, né, no espaço e no tempo, coisa que nós não fizemos essa lei ainda, até porque ele depende do executivo que tem que enviar esse projeto de lei para análise dos vereadores. O que eu chamo atenção nesse momento é uma preocupação, que tem uma candidatura que, inclusive, está à frente nas pesquisas eleitorais e que é um conhecido especulador de terras na cidade de São Carlos e em outros municípios brasileiros. Tá? E não deixa claro quais são os seus objetivos ao querer assumir o cargo de prefeito municipal da nossa querida cidade. Tá? É uma pessoa que já foi condenada por crimes ambientais, tá? Uma pessoa que tem alto comprometimento da forma que implementou, né, os seus empreendimentos imobiliários da cidade de São Carlos. Então, eu chamo muita atenção das pessoas avaliarem, né, analisarem, né, o passado, particularmente desse senhor, que eu acho que não tem compromisso com a questão ambiental. Ele promoveu um desordenamento no crescimento urbano da cidade de São Carlos, particularmente na região sul de nossa cidade. Tá? Então, eu chamo atenção porque depende muito do prefeito, né, um encaminhamento político para essa questão da cidade crescer, se desenvolver do ponto de vista urbano, mas também alinhada com a questão da sustentabilidade ambiental. Crescimento também envolve cuidado com a população e um dos principais cuidados, obviamente, a saúde e a assistência social. E São Carlos vive um atual cenário complicado, casa de saúde fechada, superlotação da Santa Casa por conta da perda desse aparelho público de saúde, hospital e escola ainda sem estar em pleno funcionamento, e a população reclama, falta de remédio nos postos, má distribuição, dificuldade de agendamento de consultas, médicos, funcionários, enfim, um cenário complicado. Como lidar com esse cenário, candidato, caso o senhor entre na administração municipal? Olha, eu acho que nas três áreas da atenção à saúde temos problema. Na atenção primária, nós pretendemos, na verdade, expandir radicalmente a questão da estratégia de saúde da família. Nós achamos que podemos chegar a 70% do atendimento da população, da nossa população, ser atendida nos programas de saúde da família num prazo de 4 anos. É possível fazer isso até porque o Ministério da Saúde é parceiro efetivo, tanto do ponto de vista da construção de novas unidades de saúde da família em nosso município, mas mais do que isso, entra com verbo de custeio na saúde da família, tá? E tendo a garantia que os médicos cubanos continuem pelos próximos 4 anos na cidade de São Carlos. Seria inviável pensar nessa expansão se nós de uma hora para outra perdêssemos os 27 médicos cubanos, eficientes, eficazes, altamente adorados pela população da cidade de São Carlos, que estão em São Carlos pelo programa Mais Médicos. Então essa é a primeira questão, atenção primária da saúde. Na atenção secundária, aí tem um problema grave. Existe um estrangulamento na demora para consultas de especialistas do município de São Carlos. Nós estamos propondo uma questão que seria inovadora, baseado naquilo que Arthur Chiouro faria no Ministério da Saúde se tivesse permanecido à frente do governo federal, que é o programa Mais Especialidades. Nós continuaremos contratando médicos especialistas nas várias especialidades para entrarem, ingressarem na carreira de servidores públicos, mas, obviamente, concretamente, nos últimos 15 anos, existe uma resistência desses médicos especialistas a adentrarem para a carreira de serviço público. Eles sempre alegam questão salarial, que hoje está por volta de R$4.000 a R$5.000, o pagamento por 30 horas de trabalho semanais. O que nós estamos propondo? Que além de manter os concursos em aberto, contratarem médicos enquanto servidores públicos, nós queremos contratar clínicas e ambulatórios particulares e pagar por consultas, numa cota de 1.500 a 2.000 consultas mensais nas especialidades em que mais tem demanda e que a fila está muito longa. É absurdo se esperar 6 meses para ser atendido por um ortopedista ou 9 meses por um oculista. Isso é um absurdo, não tem sentido nenhum. É uma cidade, que nem São Carlos, ter essa fila tão longa. Então, da onde vai sair o recurso para isso? Pagando menos pagamentos de autônomos que existe hoje em demasia nas UPAs do município de São Carlos. Fato, inclusive, já apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, é um programa inovador que vamos... E tem já aderência de pessoas, de clínicas da própria Santa Casa, dos seus ambulatórios. Já conversei com a direção de lá. Eles topam entrar neste programa. Tudo sob muito controle e feitas as contratações através de concorrência pública dos ambulatórios particulares. Então, na questão de especialidades, é isso. Na questão da atenção terciária, atenção hospitalar, realmente a casa de saúde é um problema ter parado. Os tais planinhos, que lá se pagava R$40, R$50 por consultas, essas pessoas voltaram-se e foram de novo para a rede pública de saúde, mas a casa de saúde nós não temos como assumir enquanto hospital municipal. A ideia é forçar que o governo do estado, negociar com o governo do estado, para que ele assuma a casa de saúde. O hospital escola, torcendo para que o governo federal continue liberando valores para poder chegar aos 220 leitos pensados no seu projeto inicial. Agora vamos falar de arte, cultura, esporte e educação. Lembrando que nós estamos ao vivo com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Lineu Navarro, hoje na nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da cidade. Arte, cultura, esporte e educação. Educação como saúde fundamental para o desenvolvimento, inclusive da própria saúde, né? As pessoas reclamam de uma maneira geral que o ensino municipal está muito ruim, o que é oferecido pelo município não está legal, reclamam de merenda, reclamam que falta projeto na área da cultura, na área do esporte, ou seja, que a coisa não está indo muito bem, de uma forma geral, na educação oferecida pelo município. Qual a sua avaliação desses temas e como o senhor pretende resolvê-los? Você tratou de vários temas ao mesmo tempo, né? Várias necessidades. Cultura, esporte e educação. Puxa vida, é bastante, né? Mas vamos tentar fazer por parte. Na área de cultura, primeiro realizar uma nova conferência municipal de cultura, rearticular o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura de forma democrática, com a representação dos produtores de cultura, com os artistas da cidade de São Carlos, na composição desse conselho, dobrar o valor hoje do orçamento municipal atrelado ao Fundo Municipal de Cultura, fazer novos chamamentos públicos para que os produtores, os artistas da cidade de São Carlos possam efetivamente mostrar, né, e mais do que desenvolver programas na cidade de São Carlos. Do ponto de vista dos equipamentos voltados à cultura, nós entendemos que os 2 centros da juventude hoje, o do Monte Carlo e o do Araci, totalmente relegados, totalmente esquecidos, mais o Centro de Arte e Cultura, localizado no final do bairro São Carlos 8, tem que entrar em funcionamento. Tem que ser disponibilizado à comunidade. Além disso, entendemos que numa articulação com o setor da educação do município, as próprias EMEIs podem participar cedendo os equipamentos para programas de artes e cultura no município de São Carlos. Então, fundamentalmente é isso, além que estamos propondo começo da construção de uma rede das casas de cultura, que são equipamentos pequenos, não precisam ser grandes, mas que efetivamente sejam aquilo que seriam os pontos de cultura. sejam referências nos bairros, para que as pessoas, né, os produtores e mais do que essa comunidade como um todo possa fazer cultura, possa produzir cultura, tá? Então essa é a ideia central, na questão de cultura. Nós queremos disseminar a cultura pela cidade de São Carlos, retomando coisas que eram positivas, além de obviamente manter, né, o apoio estrutural da prefeitura aos eventos que tradicionalmente acontecem em nosso município. Na área da educação, vou ser muito claro, nós temos duas preocupações centrais. A primeira é acabar com a fila de 0 a 3 na espera para as creches do município de São Carlos. É possível fazer isso, não construindo uma creche por mês, como alguns estão falando por aí, porque isso é impossível. Ou tornando casas como depósito de crianças geridos por outras entidades. Nós propomos ampliar algumas CMEIs que existem no município de São Carlos, construindo duas ou três classes nas regiões em que realmente exista a demanda. Porque tem região da cidade de São Carlos que não tem fila de espera nenhuma. Na Vila Nery não tem, no Jardim São Carlos não tem, no centro da cidade não tem, na Vila São José não tem, mas tem lugares da cidade que tem demanda. Na cidade de Araci tem muita demanda, nos Altos da Santa Felícia tem demanda, do lado de lá, na região leste da cidade, do lado da estrada, também tem demanda. Então, nesses lugares, as CMEIs seriam ampliadas. E, concomitantemente com isso, ampliar os convênios que existem com as filantrópicas no município de São Carlos. São 8 que atendem hoje, de 0 a 3, podemos ampliar, né, o número de crianças atendidas. A outra questão para nós na educação é central, começar a transformar em realidade a educação integral no município de São Carlos. Em discordância com o que o atual prefeito fez, que reduziu o tempo de permanência das crianças em meia hora em todas as CMEIs do município. Então a educação integral, ela tem que começar a se tornar realidade e sair do papel da letra do Plano Municipal de Educação. Candidato, os nossos temas acabaram, agora o senhor tem 3 minutos para a conclusão dos seus argumentos e para apresentar algumas outras coisas que não tratamos aqui nas perguntas. Olha, uma coisa que eu acho que é fundamental, que nós propomos no nosso programa de governo, é a forma de governar, tá? Nós queremos reconstruir e dar papel de deliberação aos conselhos municipais. Reinstituir na cidade de São Carlos, de uma forma revigorada, de uma forma revista, a questão do orçamento participativo. Refazer as parcerias que existiam no passado com todos os setores sociais, seja com o empresariado, com os setores acadêmicos, intelectuais da cidade, os setores populares, os sindicatos de trabalhadores do município de São Carlos. Nós entendemos que os conselhos precisam funcionar. Eles devem ser os grandes formuladores, em parceria com o executivo, das políticas públicas municipais. Até porque os conselhos funcionando, obviamente o controle sobre possíveis desvios vai existir de fato. O controle social existe muito para isso, para cobrar que se faça aquilo que foi deliberado, mas mais do que isso, também fiscalizar a aplicação correta do dinheiro público. Nós não queremos ter no nosso governo nenhum esquema que cofres da Prefeitura Municipal sejam assaltados à luz do dia, ou que cheques sejam depositados de forma indevida na Prefeitura Municipal. Então temos uma preocupação com isso. A controladoria precisa funcionar, a sindicância precisa funcionar, a sociedade precisa acompanhar o que está acontecendo. Tá? E nós achamos que, particularmente, não deu para falar, mas a questão de esporte, lazer do município está totalmente sucateado. É uma vergonha ver o número de quadras de areia que foram construídas, inclusive muitas delas com emendas parlamentares de minha autoria enquanto vereador, totalmente sucateadas, alambrados quebrados, sem trave, sem areia, as crianças não podendo aproveitar esses queridos equipamentos, né, públicos localizados em bairros estratégicos do nosso município. Né? Imagina a piscina da Araci, faz 3 anos que está quebrada, parada. Uma piscina num bairro popular. Quer dizer, qual criança tem a oportunidade de ir para um clube particular, privado da cidade de São Carlos, que mora na Araci ou que mora no Presidente Colo? Nenhuma tem. Então, deveria estar funcionando. O ginásio Milton Laio, né, parado, sem nenhuma atividade grande, sem nenhum evento esportivo, que agregaria não só a questão do esporte, disseminaria a ideia do esporte como uma coisa positiva de criação de valores nos jovens e crianças, mas mais do que isso, injeta dinheiro na prefeitura também, mas particularmente na economia local. Tá? Então nós precisamos revisar a forma que a cidade está. Nós queremos reconstruir o nosso futuro, né? Fazer que o São Carlense volte a ter orgulho de morar em nossa cidade. Esse é o objetivo central de uma prefeitura municipal, no meu entendimento, articular, né, ser o motor, né, aquele que dá a explosão para que a cidade volte a crescer com desenvolvimento, com harmonia, né, atendendo aos interesses da população como um todo. Nós estamos agora, para uma fala final, efetivamente, nós estamos na reta final da campanha. Nós estamos, acho que, há 10 ou 11 dias, né, do final da campanha. Quero agradecer, né, a forma carinhosa, né, respeitosa, que estou sendo atendido, que estou sendo acolhido pela população de São Carlos. Para mim é um orgulho estar disputando pela primeira vez o cargo de prefeito municipal e espero que nesses últimos dias agora a gente consiga dar um sacolejo na campanha de maneira geral, aglutinando aquelas pessoas de bem, que pensa o poder público, exercício do poder público em benefício da população e não em benefício próprio, como alguns, infelizmente, pelo passado já comprovado ou pelo passado mais recente, fazem em nossa cidade, infelizmente. É isso aí. Muito obrigado. Lembrando que amanhã, dia 21, a partir do meio de 10 minutos, nossa entrevista será com o candidato do PSDB, Paulo Altomani. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Uma boa tarde a todos. Esta foi a entrevista com o candidato Lineu Navarro. É a Rádio Fiscar nas eleições 2016. Nesta segunda, não perca o candidato Paulo Altomani ao meio-dia 10 aqui na 95,3 FM e também na internet em www.radio.fiscar.br.